olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei, eu estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. Te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, num tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome e te humilhar, me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, só pra mostrar que ainda sou tua. Até provar que ainda sou.